No último episódio. Não! Não tenho outro cavalo, Blue Jeans! Então porquê é que me estás sempre a deixar, Miley? Não me deixes! Pai, preciso de um favor teu. Queres ir buscar o Blue Jeans, não é? Porque se eu já tenho idade para ir para a universidade e se tenho idade para votar, também já tenho idade para viver sozinho. Isto aqui não é o Tennessee. Tu não podes ir até à minha janela sempre que tiveres saudades minhas. O que aconteceu? O Blue Jeans. Ele acabou de fugir. Tu és o dono do apartamento? Eu comprei o prédio todo! Quando eu te trouxe para cá, eu pensei que estas conversinhas iam acabar. Macacos me mordam. Eu nunca quis que tu me trouxesses para aqui para começar. O que eu queria dizer é que tu voltasses para casa, para o Tennessee. Então, Miley, eu vou ao mercado. Precisas de alguma coisa? Só uma. Eu quero voltar para o Tennessee. Estás preocupada com o Blue Jeans? Mas não é só isso, pai. Eu trouxe o Blue Jeans para cá porque pensava que ele sentia a minha falta. Mas ontem percebi que era eu que sentia falta do Tennessee. Deixa-me adivinhar. Foi o teu cavalo que te disse isso. Pai, só porque um cavalo falante me pediu, eu não ia tomar uma decisão tão importante como esta. Disse-lhe que não até ele se transformar em mim. Como nós sabemos, não adianta discutir comigo. A quem o dizes? Pai, ouve. Pode parecer que eu não pensei bem nisto e se calhar eu não pensei, mas... talvez queira voltar para casa. Isto é tão estranho. À procura daquilo que deixaste ficar no Tennessee. Estás zangado, pai? Não, claro que não. Enfim, esta é uma decisão muito importante e... e não queremos apressá-la. Temos de dar um passo atrás e dar a isto a consideração que este assunto merece. Nós vamos voltar para o Tennessee! E deixar a Lily? Como é que pode ser assim tão frio? Ela que venha connosco? Pai, a Lily não vai querer vir connosco. A Califórnia é a casa dela e depois... o Oliver e o pai dela estão aqui. Pensa um bocadinho. Está bem, Miley, eu estou a pensar. E o que eu estou a pensar é que o meu pai sempre me disse, quando uma mulher tem um problema e tenta arrastar-te para o meio dele, a melhor coisa que podes fazer é sorrir, acenar e elogiá-la. Pai, não é assim tão simples. Olha... claro que o Oliver vai ficar bem, mas já pensaste na Lily? Acabou de se mudar para cá. Como é que eu posso abandonar a minha melhor amiga? Oh, macacos me mordam. Tu estás muito bonita esta manhã. Não está a resultar. Tu fizeste alguma coisa ao cabelo, hã? Oh, ótimo. Estás acordada. Oh, ótimo. Estás aqui. Ouve, eu tenho de ir às compras. Faz-lhe um elogio e fica junto à porta. Boa sorte. Hey, lindo pijama. Onde está a Lily? Ela ainda está a dormir? Sim, mas... pobre miúda. A navegar no grande barco dos sonhos. Ela nem imagina que eu estou prestes a abaná-la e a esmagar aquele barco nas brutais rochas da realidade. Pois? Diz que as mãos dela estão lindas. Que lindas mãos! Não vais por aí. Está bem, as tuas unhas estão ruídas e o teu pijama parece mesmo um saco de batatas. Podemos falar sobre mim por um minuto? Aconteceu-me uma coisa incrível ontem à noite. Eu estava em casa do Jackson. E há uma banda que mora por cima dele. Pronto. Pronto, vai ter de se aguentar. Oh, não! Bem, a tua porta está linda. Eu sei, amigo. Estamos a ensaiar lá em cima e estas marteladas todas estão a dar-nos cabo do ambiente. Tu és o Trent Stone do Stepid Funk! O quê? O quê? E daí? Tu és o Oliver, dos maiores talentos da América! Tu foste a melhor coisa que aconteceu na música desde a Imitação de Guitarra! Não! Sabes o que é que podia ser mesmo fixe? O quê? Podias fazer a primeira parte. Achas? Vá lá! Ok! Yeah! Obrigado! A sério? Yeah! Está bem, não foi exatamente assim, mas... Querem mesmo que eu faça a primeira parte na turnê mundial? Turnê mundial? Yeah. De quanto mundo é que estamos a falar? 6 meses. 6 meses? Tu vais deixar a Lily por 6 meses? Eu sei. É por isso que eu estou tão feliz por ela ter o teu apoio. Já pensaste nisso? A mãe dela foi para fora, o pai mora 1 hora daqui. Além de mim, tu és tudo o que ela tem. Enfim, tu és a tal. Tu és o centro do seu universo. Todos os caminhos vão dar a... Vou voltar para o Tennessee. Melhor amiga traiçoeira, repete lá. Estamos tramados. Ah, eu sei. Como é que nós vamos dizer-lhe que nos vamos embora os dois? Não vais por aí. Sabes, nem foi preciso olhares. E é esse tipo de sensibilidade que faz de ti a pessoa perfeita para dizer à Lily. Dizer o quê? Que está uma bela manhã e hoje é o dia de mimar a Lily. Porque adoramos a Lily. Yeah. E nós queremos que tu te lembres disso. Ah, para sempre. Oh, vem cá. Lily, minha coisinha fofa. Oh, mas porquê que havia de ter acontecido alguma coisa? Duas pessoas que gostam imenso de ti não podem oferecer-te um dia maravilhoso cheio de memórias? Memórias que te vão ajudar nos momentos difíceis com que a vida te vai presentear. Importa-se de parar de sorrir dessa maneira, porque já me estão a assustar. Como queiras. Sem problemas. O que é que eu disse? Desculpa, esqueci-me. Bom, vamos embora? Fora! Almoçar? Porque ir embora era estúpido. 1, 2, 3, 4. Rico! Esquecer. Nunca, nunca, nunca. Nunca! Sim, eu também não, mas enfim, não precisavas de me comprar um conjunto completo. Acho que é melhor ir devolvê-lo. Oh, por favor, não sejas tontinha. Ouve, tu estás um amor. E depois, já te fartaste de suar. Tens razão, é verdade. Obrigada, glândulas superativas. Sempre às ordens, Lily. Oh, tu és tão querida. Vou sentir a falta disso quando estiver em algum lado onde tu não estás. E não nos pudermos ver. Por não estarmos... Bem, parece que alguém se esqueceu das fotografias no carro. Agora, a sério, eu disse-vos que me contentava com as pequeninas da máquina. Oh, sua Lily Tulinha. Essas toda a gente perde. Ao menos estas estão aqui para ficar. Tão queridas. Está bem, vocês continuam a dizer que está tudo bem e eu finjo que acredito porque, enfim, estava à espera de uma mala que fosse mais a condizer. Agora, a sério, dizerem que me adoram de 5 em 5 minutos e usarem a pulseira da amizade que eu vos dei há 3 anos, o que é que foi? Pronto, está bem. Não há uma maneira fácil de dizer isto. Eu vou mudar-me para Tennessee. E eu vou em turnê com o Stepid Funk. Lily, deixar-te é a coisa mais difícil que eu já tive de fazer, mas há alguma coisa que me chama para o Tennessee. Sabes, isto é uma oportunidade imperdível para mim. Uau! Tu queres um lenço? Queres bater nalguma coisa? Talvez no Oliver? Oliver, prepara-te. Podes bater-lhe. Lily? Não, eu compreendo. O quê? É sério? Sim, Oliver, tens razão. Afinal, não podes perder uma oportunidade como esta. Nem eu queria que tu o fizesses. E, Oliver, estou muito orgulhosa. E, Miley, eu compreendo perfeitamente se o teu coração te diz que tens de voltar para o Tennessee, tu deves ouvi-lo. Não estás zangada comigo? Não, é claro que não. Quer dizer, eu vou morrer de saudades de vocês os dois, mas eu vou ficar bem. Tu és espantosa. Sabes, eu pensava que ias gritar e julgar que eu era um daqueles tipos que vão para a estrada e prometem que vão ser fiéis, mas depois vão atrás da primeira miúda gira que... Bom, sejamos honestos, basta que seja uma miúda. E eu estava cheia de medo que tu pensasses que eu ia voltar para o Tennessee e sair com as minhas velhas amigas, mudar telefone, esquecer-me de pôr lá o teu número e depois tu ligavas-me desesperada e triste e só ias ouvir uma voz a dizer: oh, lamento, mas este número foi desativado porque ela agora tem amigas mais fixas. Lily? Lily Pop, tu estás bem? Estava até a falar em uma data de coisas que julgavam que me iam preocupar, mas que não me preocupavam e que agora preocupam. Oh, vá lá, Lily, por favor, não chores. Ok, sabes que mais, Lily, eu não vou. Hã? Eu desisto dos meus sonhos por ti. Oh, o quê? Para ficares ou odiar-me por isso? Ou assim, é uma bela alternativa. Que idiota! Então pronto, fico eu. Oh, para ficares tão amarga que nem vais conseguir olhar para mim sem ver a sanguessuga egoísta que te impediu de obedecer ao teu coração. Por que as despedidas são sempre tão difíceis? Pois é. Porque é que não podemos ser como eles? Acho que vou precisar de um lenço. Encontrar um resto no Tennessee, mas... Agora não vamos pensar nisso. Ainda bem que estás aqui. Acabei de descobrir o resto perfeito. Ah, tu vais adorá-lo. Obrigadinha, pai. Sim, estou muito feliz por você, Von Voyage. Miúdas. São tão sensíveis. Olhos assim para mim! Lindo armário! Fica! Muito bem! Jackson Stewart, empreiteiro! Será que podes parar? Miley! Ei! Podes entrar! Bem-vindo ao paraíso! População! Muá! Desculpa lá a desarrumação, mas eu estou a fazer uma pequena remodelação porque eu amo este apartamento. Gostas da minha mesa? É uma mesa e um estrado para a eventualidade de uma miúda mais alta aparecer. O que vai acontecer, porque o meu apartamento é o máximo. Jackson, eu tenho um problema e estou a precisar desabafar. Porquê? Os 6 milhões de pessoas com quem costumas falar antes de mim desvaneceram-se misteriosamente no ar? Oh, espera não. Estou a ver pelo menos meia dúzia deles lá fora. Está ali um tipo a falar com os pombos que parece estar mesmo disponível para uma conversinha. Jackson, estou a falar a sério. Eu disse ao pai que queria voltar para o Tennessee e, num abrir e fechar de olhos, ele descobriu uma casa. Espera, nós vamos voltar para casa, é isso? Bom, eu e o pai sim, mas tu pareces estar a dar-te tão bem neste apartamento, pensei que quisesses ficar. Uou, uou, uou, espera, claro, eu adoro este apartamento, adoro. Mas não tanto como a família unida. Estás a ver? Eu insisto que o pai pague o mês de caução para a unidade familiar poder manter-se unificada e unida e, sabes... uma unidade. Tu odeias isto, não é? Isto é um autêntico pesadelo. Então... Ouve, se nós voltarmos para o Tennessee, eu não vou ter de confessar ao pai que a minha primeira decisão como adulto foi... um perfeito desastre. Ai, como é que as coisas chegaram a este ponto? Eu não sei. Algum carpinteiro incompetente sem orgulho no seu trabalho. Jackson, eu estava a falar da minha vida. Sabes, uma parte de mim quer voltar para o Tennessee e... outra parte... adora viver aqui. E como é que eu posso deixar a Lily? O que é que eu faço? Eu adoro-te, mas não tenho resposta. Espera, eu acho que sei uma coisa que te pode ajudar. Não vou falar com o tipo dos pombos. Não, eu estou a falar de Blue Jeans. Devias ir dar um passeio com ele. É quando tomas as melhores decisões. É, tens razão. Uau! Palavras tão simples e, no entanto, sabem a vómito. Obrigada, Jackson. Chegava. Obrigada, Jackson. Desta vez não foi tão mal, mas preciso de uma pastilha de menta. Agora dava-me jeito que tu falasses. Talvez pudesses dizer-me o que fazer. Miley, tu és esperta, tens piada. E agora, tu tens a minha pulseira da sorte. Ei, eu tenho uma pulseira igualzinha a essa. Emprestei ontem à minha melhor amiga. Claro que a minha diz Lily por dentro. Esta também. Então, estás aqui. Tenho andado à tua procura. Desculpa. Vieste aclarar as ideias? Oh, yeah. Sabes, eu sei que preciso do Tennessee de volta na minha vida, só que... Há uma parte de mim que se sente mal por deixar a minha vida aqui. Especialmente a Lily. Sim. Como é que voltar para o Tennessee pode ser a decisão certa? Se me faz a mim, as pessoas que amo estão infelizes. Pai... eu acho que não consigo. Eu sei disso. Eu percebi pela maneira como reagiste esta manhã. Então porquê que foste comprar um rancho no Tennessee? Não fui. O quê? Eu vi logo que tu querias viver no Tennessee e na Califórnia ao mesmo tempo, por isso arranja a maneira de ficarmos no meio. Tu compraste um rancho no Oklahoma? Não. Por acaso é um bocadinho mais perto do que isso. 10 hectares, um pequeno estábulo, uma espécie de Crawley Corners ao pé do mar. Não acredito. Estás a ver aquela casa ali? Compraste-a para nós? Não é o Tennessee, mas não anda muito longe disso. É melhor! É perfeito! Tem espaço para toda a gente. A Lily, o Blue Jeans e... até mesmo o Jackson. Hã? Eu explico-te essa parte depois. Obrigada, pai. Adoro-te, Miley. Também te adoro. Ver a casa vazia é tão triste. Tens razão. Mas ainda bem que tu e a Miley vão continuar a viver juntas. Vai ser muito mais fácil fazer a turnê sabendo que estás com ela. Telefona-me todos os dias. Telefono-te duas vezes por dia. Sim, mas não telefones demasiado cedo nem demasiado tarde. Está bem, pronto, liga quando quiseres, mas também quero falar contigo. Sim, mas agora a sério, sou mais simpática entre as 10 e as 10. Pai! Chegou o nosso transporte, vamos! O que é que o teu pai está a fazer? Eu não sei, está a embalar os objetos pessoais que quer levar com ele. Estou pronto. Um secador e escovas de cabelo? Oliver, isto é uma edição limitada do Jetstream GT com difusor iónico. O secador mais poderoso feito pelo homem. Ah! Será que tens eu... amor a essa mão? Tenho! Adeus, escadas! Adeus, lugar onde eu beijei a Andrea Strand. Adeus, degrau onde a Andrea Strand me eletrocutou. Adeus, lugar onde eu passei por cima do teu corpo eletrocutado para ir buscar a minha câmara. Então, Jackson, tu tens um belo apartamento e só fica a 15 km daqui. Sim, sim, pois tenho. E é mobilado, é mesmo ao pé da praia. Eu nunca fui assim tão feliz. Vês? Então, ótimo. Agora vamos todos ficar felizes. O Oliver vai para a estrada. Tu estás bem instalado no teu apartamento. E eu, a Miley e a Lily, a caminho do novo rancho com a piscina de água quente e dois jacuzzis, por isso, onde quer que estejas naquela casa, estás a dois passos de 72 jatos impressionantes de pôr paredes. 72? E não estou a contar com aqueles que sobem e descem, sobem e descem. Pai, ainda vais estruturar muito tempo até lhe dizeres que pagaste a caução e que ele vem connosco? O quê? Então, Miley, eu ainda tinha para aí 2 minutos de material para explorar. Obrigado, obrigado, obrigado! Não tens de quê, filho? Então, muito bem, vamos lá despachar isto. Temos um novo rancho para montar. Ou, como eu gosto de dizer, um rancho que precisa de ser arranchado. Percebem? Rancho arranchado. Ainda bem que o Robbie Ray embalou o humor. Vamos embora. Miley, são horas de dizer olá à nova casa. E adeus ao velho. As tuas chaves. Obrigado. Sim. E boa sorte com o próximo totó que alugar este apartamento. É. Uma tomão de tinta, uns armários novos. Não. E um bocado de cola. E o próximo já pode deitar a porta abaixo. De preferência depois de assinar o contrato. Nós temos de meter isto no espetáculo. 1, 2, 3, 4.